Foi recentemente lançado o livro Teté, a história da pré-história de Chapitó. Paula Moura Pinheiro, uma das autoras, fala de muito que há para contar sobre Teresa Ricaud e o Chapitó. Imenso para contar, eu confesso que já esperava que houvesse, porque conheço a Teresa Ricaud há muitos anos e portanto sei que é uma mulher intensa e com uma vida muito venturosa e portanto eu já esperava que houvesse muito para contar, mas confesso que me superou todas as minhas expectativas. Depois, por outro lado, a Teresa, como é fácil de perceber olhando para ela, basta olhar, é alguém um bocadinho distraído com as datas e portanto tornou-se um bocadinho difícil, sobretudo pela verificação das datas, não dos factos, como é evidente, porque a Teresa não diz mentiras, mas confirmar todas as datas, todos os nomes, porque a Teresa tem uma vida absolutamente extraordinária, desde ter-se cruzado com os... Bem, desde ter tido uma infância em África, ter começado de uma forma completamente convencional, burguesa, alta burguesia, no norte de Portugal, ter ido para a África mínima, mas para uma zona, Angola, assim, terras do fim do mundo, com leões à mistura. Sim, mas uma coisa absolutamente extraordinária. Extraordinárias são as histórias contadas neste livro, que pretende ser uma homenagem à Teté, a mulher palhaço, e ao Chapitó. O título deste livro é História da Pré-História do Chapitó. Vão existir mais dois volumes, com os quais eu não estou envolvida. Este livro tem tudo a ver com a história do Chapitó, na medida que quem ler compreende e quem vir as fotografias, que são maravilhosas também, e todos os documentos que estão a penso ao livro, mas compreende-se que o Chapitó não existiria se a Teresa não fosse a pessoa que é e não tivesse tido a vida que teve. E, portanto, nesse sentido, prende-se com a história do Chapitó, mas de alguma forma é a biografia da Teresa até à fundação do Chapitó. Esta é a homenagem ao circo, à Teresa e ao Chapitó, concorda? Eu alteraria a ordem. Então vamos saber qual é a ordem correta. Para mim, isto vale autora. O que vale. Não, uma das, vale o que vale. Para mim é uma homenagem à Teresa, é um reconhecimento. E é colocá-la no mapa com outra consistência, pronto. Dando importância. Sim, e com outra consistência, quer dizer, dando visibilidade ao percurso de vida que ela teve, que é extraordinário, tem, continua a ter. Portanto, para mim é uma homenagem à Teresa, ao Chapitó, que é um filho dela, obviamente, e ao circo, claro. Teresa Ricaud, a mãe do Chapitó, não considera uma homenagem o lançamento deste livro. Ai, não, a mim não, de jeito nenhum, não, isto não é homenagem a ninguém, isto é uma história que é para ser contada e que... Uma história verdadeira. Uma história verdadeira, sim senhor, e que se multiplicou em muitos artistas e que pronto, é um testemunho de uma vida que, pronto, que é pública e que é, como artista que sou, é preciso explicar cá para fora como é que as coisas acontecem, eu acho que é não isso. Não acha que é uma homenagem à sua grande obra, que este não, espaço... Não, de jeito nenhum, não faço homenagens, odeio prémio, não faço homenagem, nada disso... É uma coisa muito simples, mas que eu gosto de partilhar com os meus amigos. Já estive a espreitar o livro. Como é que uma mulher de uma família conservadora chega a ter palhaça e depois cria este lugar? Estou tão bem conservada que consegui cá chegar, não é? E por isso, não foi desvio nenhum, é uma opção de percurso, não é sequer um desvio, é uma opção de percurso. E a família ficou muito irritada, muito zangada? Não, também não. Quer dizer, primeiro ficaram um bocado assustados e surpreendidos e depois quando perceberam que afinal de contas era um bom caminho, aplaudiram e curtem e estão nessa. O jornalista Joaquim Furtado esteve presente no lançamento do livro Teté, a história da pré-história do Chapitó, e fala do que espera encontrar neste livro. É conhecido, digamos, o percurso geral da Teresa Ricaud, é conhecido, ela é entrevistada regularmente, aparecem peças jornalísticas sobre ela. Admito, presumo, mas estou a falar em termos puramente especulativos, porque como digo, não li o livro, admito que ela possa ter ali contado algumas histórias, alguns episódios que tenham permanecido fora, digamos assim, do conhecimento público. Admito que sim, mas isso eu não sei, sinceramente não sei. Em dia de festa, Teresa Ricaud, a palhaça TT, escolhe o presente que gostaria que o Chapitó recebesse neste Natal. Ter os amigos todos juntos, é mesmo isso, os amigos e os alunos e tudo, e os jovens. TT, a história da pré-história do Chapitó. Um bom presente para oferecer neste Natal.